22º dia. O amor é fiel. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Oséias 2:20. Como cristãos, o amor é a base de toda a nossa identidade. Nosso novo nascimento veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Quando pediram para Jesus esclarecer qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10:27. O amor que temos pelo próximo deveria ser o que nos identifica como discípulo de Cristo. João 13:35. Essa é a base e o fundamento da nossa existência. Efésios 3:17. Cujo propósito é expressado com paixão e fervor. 1 Pedro 4:8. É uma qualidade que precisa crescer e transbordar mais e mais. 1 aos Tessalonicenses 3:12. Sempre nos aperfeiçoando e sendo reconhecidos por isso. Então, se fomos criados para compartilhar o amor, o que você faz quando o amor é rejeitado? Como você reage quando a pessoa para quem você dedica sua vida não aceita o amor para o qual você foi chamado para demonstrar? O acordo do profeta Oséias é um dos mais extraordinários da Bíblia. Indo contra toda lógica e conveniência, Deus o instruiu a se casar com uma prostituta. Ele desejava que o casamento de Oséias mostrasse como o amor incondicional dos céus por nós se parece. A união de Oséias com Gomer gerou 3 filhos, mas como esperado, essa mulher, que por muito tempo teve uma vida imoral, não se contentou em permanecer fiel a um único homem. Então Oséias teve que lidar com um coração ferido e com a vergonha do abandono. Ele tinha amado Gomer, mas ela desprezou o seu amor. Eles cresceram juntos, mas depois ela foi desleal e adúltera, rejeitando-o por cobiça a homens totalmente estranhos. O tempo passou e Deus falou novamente com Oséias. Deus disse para ele ir e reafirmar o seu amor pela mulher que por várias vezes lhe fora infiel. Dessa vez, ela atingiu um nível mais baixo e teve que ser comprada do meio dos escravos, mas Oséias pagou o preço pela redenção dela e a levou de volta para casa. Sim, ela tratou o amor dele com descaso. Ela traiu seu coração. Mas ele a convidou de volta à sua vida, expressando um amor incondicional. Esta é uma história real, mas foi usada como exemplo do amor de Deus por nós. Ele derrama o seu amor em nós sem medida, apesar de, como recompensa, geralmente não prestarmos atenção. Às vezes, agimos vergonhosamente e consideramos seu amor intruso, como se ele estivesse nos privando do que realmente queremos. Nós o rejeitamos de várias maneiras. Mesmo depois de receber seu dom da salvação eterna, e ainda assim ele nos ama. Ele permanece fiel. Mesmo assim, seu amor não o priva de nos chamar a prestar contas pelo nosso descaso por ele. Pagamos mais por nossa rejeição do que imaginamos. Mas ainda assim, ele escolhe responder com graça e misericórdia. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, Efésios 1:7. Nele temos o modelo do que o amor rejeitado faz. Esse amor permanece fiel. Jesus nos chamou para esse tipo de amor na passagem conhecida como o Sermão da Montanha. Ele disse: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Lucas 6, 32 e 33. Amai, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. No momento em que estava no altar, você nunca imaginaria que a pessoa com quem você estava se casando poderia se tornar mais tarde um tipo de inimigo, daqueles que você precisaria amar como atitude de sacrifício quase total. E com bastante frequência no casamento, o relacionamento realmente chega a esse nível. E até mesmo ao ponto de traição ou, infelizmente, a infidelidade. Para muitos, esse é o princípio do fim. Alguns reagem rapidamente indo em direção a um trágico divórcio. Outros, mais protetores de sua reputação do que de sua própria felicidade, decidem deixar a farsa continuar. Mas eles não têm a intenção de apreciá-la, muito menos de amar um ao outro novamente. Este não é o modelo, contudo, do seguidor de Cristo. Se o amor é para ser igual ao dele, é preciso amar mesmo quando o seu amor é rejeitado. E para que o seu amor seja assim, você necessita do amor de Cristo para iniciar. Você pode dar amor imerecido ao seu cônjuge, porque Deus lhe deu esse tipo de amor, repetidamente e continuamente. O amor é geralmente mais expressado àqueles que menos merecem. Peça a Ele para lhe encher do amor que só Ele pode prover. Então, decida dá-lo a seu cônjuge, de forma que demonstre a sua gratidão a Deus por lhe amar. Esta é a beleza do amor redimido. Este é o poder da fidelidade. 22º dia. O amor é fiel. Desafio de hoje. Amar é uma escolha, não um sentimento. É uma ação inicial, não uma ação automática. Hoje, escolha estar comprometido a amar, mesmo que seu cônjuge tenha perdido o interesse em receber o seu amor. Diga a ele hoje em palavras semelhantes a essas: eu amo você e ponto final. Eu escolho amar você mesmo se você não me amar em troca. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Por que esse tipo de amor é impossível sem o amor de Cristo batendo em seu coração? Como a presença de Deus em você lhe capacita a amar, mesmo quando não é inicialmente recíproco? Escolhi o caminho da fidelidade. Salmos 119:30.